O que devemos pedir? A intercessão principal deve ser pela realização do propósito eterno de Deus. Não tem pedido maior que nós devemos, Senhor, cumpre o teu propósito neste mundo. Cumpre, Senhor. Cumpre, Senhor, faz a tua obra, faz a tua obra, como o profeta orou, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aquele aviva ali não é só de avivamento, aquilo ali é de põe vida na tua obra no meio dos anos, de geração em geração, na nossa geração, orarmos para que Deus vivifique a sua obra no meio da igreja. Falávamos Sóstenes e eu antes de sair, né, de nós termos uma visão do que é a igreja nesse mundo. Meus amados, nós como igreja, nós somos muito individualistas, é para ter lugar secreto, mas no lugar secreto nós devemos ser universais do que deve, da maneira que devemos orar. No teu lugar secreto, você tem que estar ali e saber o que está acontecendo neste mundo para orar de acordo com a vontade de Deus. Você sabia que Deus não quer que ninguém se perca? Então ore para que ninguém se perca. Eu uma vez conheci um homem que o conhecimento daquele homem mudou a minha vida no que diz respeito à oração. Na cidade de Lyon, na França, eu fui à casa desse pastor onde ministramos naquela noite. E aquele homem, depois de jantar, antes do culto, ele disse: eu quero levar vocês no meu lugar secreto. E fomos naquela casa velha, lá pro fundo, onde tinha um quarto. E no fundo daquele quarto, bem no meio da sala, tinha uma grande máquina. Era uma máquina de hemodiálise. Quem sabe o que é uma máquina de hemodiálise? Hemodiálise é para pessoas que precisam fazer transfusão de sangue. Alguns precisam fazer hemodiálise anualmente, outros precisam fazer hemodiálise semestralmente ou trimestralmente, outros todo mês, outros toda semana, e no caso daquele pastor, todos os dias, porque ele já não tinha os seus rins, e nem tinha condição de fazer transplante naquela época, talvez hoje tivesse, mas ele disse: eu não posso viver sem esta máquina, mas eu não posso viver sem Deus também. Eu uso minhas 6 horas por dia, que eu faço hemodiálise, para orar. E quando eu olhei para o outro lado, tinha um grande mapa do mundo. E ele perguntou: me dá o teu nome. E eu dei o meu nome. Ele pôs: onde você mora? Pôs o meu nome na cidade de Porto Alegre, Azaf. Tenho certeza que aquele irmão orou muito por mim, pôs bem grande lá meu nome, ministério, e ali você via em tudo quanto é canto do mundo, guerras, onde tinha guerra, aquele irmão mandava alguém pôr lá, escrever o que estava acontecendo neste lugar, naquele lugar, nome de missionários por todo mundo. Aquele homem orava 6 horas diante de Deus, e sabia, ele não orava apenas, eu creio que ele orava algum tempo para que Deus curá-lo, para que Deus fizesse o milagre, mas talvez Deus disse: não, eu preciso de você aí nessa cadeira, eu preciso de um intercessor aí. Mas ele sabia, amado, ele não estava pedindo um carro novo ou isso ou aquilo para ser rico ou milionário, não. Eu quero que Deus faça a sua, cumpra o seu propósito e faça a sua obra neste mundo. Devemos orar. Em João 17, você vê Jesus orando. Aqui alguns exemplos, né? João 17 fala sobre santidade, unidade, pela quantidade, o crescimento da igreja. Em Mateus 6, aleluia, sobre a extensão do reino, as necessidades materiais, podemos pedir por elas. Devemos ter oração de confissão. Como é bom quando a gente vai diante do Senhor. Você tem confessado a Deus os seus pecados? Hein? A palavra diz: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos libertar e vos perdoar. Deus quer ouvir da nossa boca: Deus, eu fiz isso. Sabe, a gente, às vezes esquece algumas coisas, sabe? Tem algumas coisas na Igreja Católica que eles fazem que são da palavra de Deus, e confessar é uma delas. Não, apesar de que a palavra diz que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros também, e no decorrer da semana nós vamos ver em que nível nos relacionamentos é importante nós confessarmos uns aos outros, mas nós devemos aprender a orar confessando a Deus, abrindo seu coração a Deus. Aleluia! Para o envio de obreiros, 1 Timóteo 2, de 1 a 4, fala de nós orarmos pelas autoridades, por todos os homens. Frente a isso, sabe o que nós fizemos em Porto Alegre? Uma folha de oração, eu recomendo, Sóstenes, uma folha mensal de alvos de oração. Ali nós colocamos os contatos, ali você vem e diz, olha, eu estou pregando o evangelho para minha vizinha, Dona Maria. Dona Maria, vizinha de fulano. Toda a igreja começa a orar pela Dona Maria. Ali, ó, tem alguém enfermo que está no hospital. Vai para a folha de oração, para a cura dessa pessoa. Tá, orem pelo ministério, pelos projetos, por tudo que Deus lhes dá. Alguns irmãos aqui, os líderes da igreja, junto com o pastor Sóstenes, estão procurando um lugar para as reuniões da igreja. Vamos orar. Amém, minha irmã? Abençoar os irmãos que estão cuidando desse assunto. Vocês já abençoaram esses irmãos que estão cuidando desse assunto? Já? Já oraram por eles? Aleluia! Orarmos juntos. Diante de Deus, orar pelos nossos filhos. Pais, orem pelos seus filhos. Há uma bênção de Deus. A palavra diz que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ligue os seus filhos no céu, meus irmãos. Ah, mas ele está no mundo, esse não tem mais jeito. Tem sim, desligue do mundo e ligue no céu. Amém, igreja? Desliga. Evangelismo é isso. Se você está orando por alguém, começa a fazer este tipo de oração. Desligar do mundo. Senhor, eu desligo este homem das drogas, do alcoolismo, da prostituição, e ligo no teu reino. Será um santo de Deus, será um homem de Deus. Minha mãe sempre disse que eu estava lá nas drogas e ela orava: Senhor, tu disseste que o meu Azaf vai ser um missionário, eu oro por ele em nome de Jesus. Ore para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, Efésios 3, Efésios 6, para que Deus nos dê intrepidez e graça, Atos 4, 29 e 31, para que haja cooperação e gente para fazer a obra do Senhor. Aleluia.